Filho da Virgem Maria. Louvamos a Ti, ó Cristo, nosso irmão e Salvador. Povo de Deus, Assembleia Santa, povo sacerdotal. Reúne tuas ovelhas no redil. Cantamos a Ti, Cristo manancial da graça. Louvamos a Ti, fonte viva que apaga a sede. Povo de Deus.